Olá, amigos e ouvintes. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Priscila Oliveira, pesquisadora e seletora musical, e você está ouvindo o programa Brilho da Beleza. Nesse programa, nós vamos ouvir a voz de uma mulher negra maravilhosa, a atriz e cantora Zezé Mota. É isso mesmo. Para quem não sabe, Zezé é também uma excelente cantora, tem 14 discos lançados. Então a gente vai fazer um breve passeio pela discografia dessa mulher incrível, e nesse primeiro bloco vamos ouvir músicas dos três primeiros discos de Zezé, respectivamente. Para começar, a gente vai ouvir Dengue, música de Leci Brandão, do disco Zezé Mota, Prazer, Zezé, de 1978. Na sequência, vamos ouvir Pensamento Yorubá, música de Moraes Moreira e Antônio Risério, do disco Negritude, de 1979. E finalizando um bloco com Sete Faces, música de Gonzaguinha, do disco Dengo, de 1980. Olha que dengue, olha que calma. Olha que dengue, olha que calma. Oxum me entende, Oxum me acalma. Oxum me entende, Oxum me acalma. Olha que dengue, olha que calma. Olha que dengue, olha que calma. Para tudo ser tem que ter Iuá, que ter Iuá. Para vir a ser tem que ter Axé, que ter Axé. Para sempre ser tem que ter Abá, que ter Abá. Pensamento Yorubá, para vir a ser, tem que ter axé, que ter axé. Para sempre ser, tem que ter abá, que ter abá. E a me falou do lado de lá, do lado de cá, pra me brilhar, num lexé egum, lexé orixá, num momento sonho. E a me falou do lado de lá, do lado de cá, pra me brilhar, num lexé egum, lexé orixá, num momento sonho. Pensamento Yorubá, Yorubá, Iuá, Yorubá, Axé, Yorubá, Abá. Yorubá, Iuá, Yorubá, Axé, Yorubá, Abá. Yorubá, Iuá, Yorubá, Axé, Yorubá, Abá. Girando no bom do baião, girando, girando, girando no meu coração. O brilho do ouro no dente da moça, o brilho do ouro no brinco da moça, o brilho do ouro no cordão da moça. Girando no meio do salão, girando, girando no bom do baião, girando, girando, girando no meu coração. Ter coragem pra matar os seus capangas até ficar ela, mas eu queria ter coragem e curar a minha zanga pra girar ela. Eu e as sete flechas de fogo da moça, eu e as sete flechas de força da moça, eu e as sete faces serenas da moça, girando no meio do salão, girando, girando no bom do baião, girando, girando, girando no meu coração. Dando continuidade ao programa, a gente abre esse bloco com a música Dança, que está no disco Frágil Força, de 1984. Na sequência, ficamos com Escrava Anastácia, composição de J. Maranhão e Tony Bahia, música do disco A Chave dos Segredos, de 1995. E fechando o bloco com O Sangue Não Nega, música de Luiz Melodia e Ricardo Augusto, que está no disco Negra Melodia, onde Zezé gravou várias músicas de Luiz Melodia. Dança, ela dança na força do seu Ijexá. Ela dança, ela canta, canta, canta. É o saque da nega, a Totobabá. A Totô, a Totobabá. A Totô, a Totobabá. Ela dança, dança, dança. Ela dança na força do seu Ijexá. Ela dança. A Totô, a Totobabá. Pra dançar com esse molejo, meu bem, é preciso ir muito além. É preciso ter axé. Tem que ter força e o pé. Essa força da negra mulher. Ser bendita filha de Oté. Tem que ter axé. A dança dessa menina, a dança, me encanta e me fascina. Corpo negro vem me fala, vem invade a minha alma. Dance, balance, dance, dance, dance. Dance e encante, encante, dance, cante. Trance esse lance. Pra dançar com esse molejo, meu bem, é preciso ir muito além. É preciso ter axé. Tem que ter força e o pé. Essa força da negra mulher. Ser bendita filha de Oté. Tem que ter axé. A dança dessa menina. Corpo negro me fala, vem invade a minha alma. Dance, balance, dance, dance, dance. Dance, encante, encante, dance, cante. Transe esse lance, transe esse lance. Transe, amor, transe. Ela dança, dança, dança, ela dança na força do seu Ijexá. Ela dança, ela canta, canta, canta, é a força da nega, a Totobabá. A Totô, a Totobabá. A Totô, a Totobabá. Ela dança, dança, dança, ela dança na força do seu Ijexá. Iê, oh, oh, oh, iê. Iê, oh, oh, iê. Iê, oh, oh, oh. Iê, oh, oh, oh, iê. Iê, oh, oh, oh. Iê, oh, oh, iê. A escrava Anastácia, o poder da cura. A mortaça não cala uma voz tão pura. E o tempo guardando essa fé que não morreu. A escrava Anastácia é mulher e santa. Ó Maria, vida de tantos fiéis, levanta e recebe uma graça que ela concedeu. Os senhores de escravos não são mais senhores da cor, e a força da raça liberta os filhos na cor. A princesa Anastácia agora já se libertou. A escrava Anastácia é o milagre mais puro do amor. Anastácia agora já se libertou. A escrava Anastácia é o milagre mais puro do amor. A escrava Anastácia não tem grilhão, a corrente não prende o pescoço nem a mão, e o olhar celeste descobre de amor. A escrava Anastácia salvou seu povo, princesa que sempre viveu sem trono, sofrendo e curando o seu povo e o seu feitor. Os senhores de escravos não são mais senhores da cor, e a força da raça liberta os filhos na dor. A princesa Anastácia agora já se libertou. A escrava Anastácia é o milagre mais puro do amor. Disseram no jornal televisão que eu não gosto mais de samba, samba. Jornal televisão está no ar, mas eu sou bamba, bamba. A lógica se move, deixa estar. A luz do sol, a cor do mar não se fabrica. Em minhas veias corre sangue a batucar. Disseram no jornal televisão que eu não gosto mais de samba, samba. Jornal televisão está no ar, mas eu sou bamba, bamba. A lógica se move, deixa estar. A luz do sol, a cor do mar não se fabrica. Em minhas veias corre sangue a batucar. Sou ferro, fera solta, vim da África no couro de um pandeiro. No passo da cabrocha desabrocha coração e corpo inteiro. Sou rima, sou encanto, sou malandro, sou um pobre, sou um sábio brasileiro. Que vem do samba e o sangue não pode negar. Disseram no jornal televisão que eu não gosto mais de samba, samba. Jornal televisão está no ar, mas eu sou bamba, bamba. A lógica se move, deixa estar. A luz do sol, a cor do mar não se fabrica. Em minhas veias corre sangue a balucar. Sou ferro, fera solta, vim da África no couro de um pandeiro. No passo da cabrocha desabrocha coração e corpo inteiro. Sou rima, sou encanto, sou malandro, sou um pobre, sou um sábio brasileiro. Que vem do samba e o sangue não pode negar. Disseram no jornal, televisão. Vamos agora para o último bloco desse programa, onde falamos sobre e ouvimos a bela voz de Zezé. Vamos abrir com uma música do último disco dela, que se chama O Samba Mandou Me Chamar, de 2018, e a música Batuque de Angola. E para fechar com chave de ouro, nós vamos ouvir Quarteto Negro, de 1984, um projeto para o qual Zezé foi especialmente convidada e faz parte das comemorações dos 100 anos de abolição da escravidão. A banda é composta por Paulo Moura no sax e clarineta, Djalma Corrêa na percussão, Jorge Degas no contrabaixo e violão e a doce voz de Zezé. Esse disco é todo muito lindo, mas eu escolhi a música Fulozinha, composição de Marco Ribas e Reinaldo Amaral. E assim eu me despeço, deixando vocês com essa música maravilhosa e com a Zezé Mota trazendo e cantando pra gente suas influências e suas raízes, que são também as nossas, a do povo negro. E é sempre muito gostoso ouvir o que ela canta. Até a próxima! Você me chamou pro teu samba, falou que só tinha gente pampa, falou que era samba de terreiro, um samba puro e verdadeiro, um batuque lá de Luanda. Você me chamou pro teu samba, falou que só tinha gente pampa, falou que era samba de terreiro, um samba puro e verdadeiro, um batuque lá de Luanda. O cara batia o tambor, você não me avisou, assim começava o samba. De lá, de lá, de lá, de lá, de lá, de lá. Pois quando eu peguei o pandeiro, mostrei o swing brasileiro, que faz cantar, dançar, que faz moça sambar. Deu brecha, partideiro, eu animo em qualquer lugar. Esse samba de terreiro, eu vou até o sol raiar. Juntou o samba brasileiro com batuque de Angola. mocinha, venho de mata vizinha, onde a araponga cantou. Trago na barra da saia esse feitiço moreno, uma arapuca de amor. Foi a filha de maracujaína quem falou. Foi a filha de maracujaína quem ensinou. Foi a filha de maracujaína quem passou. Olha lá, foi a filha de maracujaína quem cantou. Foi a filha de maracujaína quem ensinou. Foi a filha de maracujaína quem passou. Foi a filha de maracujaína quem cantou. Passageiro sofrido e tudo quero cantar. Se você crê no destino, o mundo é seu abrigo. O sonho não pode acabar. Foi a filha de maracujaína quem ensinou. Foi a filha de maracujaína quem falou. Foi a filha de maracujaína quem passou. Foi a filha de maracujaína quem passou. Olha lá.